de fogo, a chama sobe ao céu. Fogo puro, chama sem label. Assim minha vida e meu pensamento também subam a Deus neste momento. Chama sobe ao céu, fogo puro, chama sem label. Assim minha vida e meu pensamento também subam a Deus neste momento.